Bom rap na estralhada é compromisso e vai adiante. RZO mantendo a sigla, sabotagem é tipo funk. Bom rap na estralhada é compromisso e vai adiante. Bom rap na estralhada, bom rap na estralhada. Bom rap, bom rap, bom rap, bom rap. Bom rap na estralhada é compromisso e vai adiante. RZO mantendo a sigla, sabotagem é tipo funk. Quem serve? Age na humilde, não se cresce, não dorme. Não sobra tempo nem pro mais super-homem do... Não tem escolinha ou um clube. É um êxtase de quem anda louco e entende. Depois da meia-noite eu sei que o bicho pega. Não dá mais pra colar, os pilantras vai embaçar. Em cada esquina uma função, meu Deus. Rap, rap. Sou sabotagem, sem maldade, eu deixo um salve, um terror, alta voltagem. É, pode crer, só vou. É tipo formiga, é um enxame, é a zica. A família está unida, confira, assim que é. Aê, rap tá na responsa, que não é vira bolsa. É tipo funk, aí só vem com a roupa. É tipo formiga, é um enxame, é a zica. A família está unida, confira, assim que é. O rap tá na responsa, quem não é vira bolsa. Só vem com a roupa. Ah, minha mente já era bem louca. 15 anos atrás não dei sopa. Jamais corri atrás, a mente afoita. Nasce um sonho, eu e os doidos cantando, rimando, valorizando tudo aquilo que aprendemos olhando Sandrão e eu. A família está unida, ninguém esqueceu. Verdade que o sonho cresceu demais. É difícil espalhar a paz. Zora jaz, guru jaz, lipa jaz. Isso pra nós foi demais. É o que traz nossa força capaz. Falo demais, mas não preciso dica pra trás, pois prega paz. Preciso ser melhor que os outros, pro meu gosto. Tudo bem se eu tiver bem louco, no sufoco. Eu me sinto quando eu tô careta. Eu fico fudido com qualquer coisa, até com os bate-cabeça, muita treta. Naquela festa empurrando os outros, quando vi foi o pipoco. Afastou, ficou o corpo, demorou, cê é louco. Vejo vários bichos soltos, não acho pouco, só acho que faltou miolo. Chega de morte, chega de tiro. Eu sei que a realidade é foda, mas o rap maluco não é só isso. Ao meu redor, os meus manos também pensam igual a mim. RZO, SP, funk, sabotagem. Desde antes, humildade, rap tem essa vantagem. Nossa cara é o mim, por isso eu canto assim. É tipo formiga, é um enxame, é a zica. A família está unida, confira, assim que é. O rap tá na responsa, quem não é vira bolsa. Só fica roupa. É tipo formiga, é um enxame, é a zica. A família está unida, confira, assim que é. O rap tá na responsa, quem não é